Dizer-vos que é também com muito gosto que a Universidade de Aveiro está presente nesta cerimónia, estabelece esta parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, que, enfim, em simultâneo com a parceria que também está a ser estabelecida pelo Centro Hospitalar de Baixo Fogo com a mesma Misericórdia. Portanto, vemos nesta colaboração conjunta a propósito deste projeto. Portanto, dizia com todo gosto que aqui estamos. O protocolo que assinamos é um protocolo genérico, que prevê depois um acordo para colaborarmos no âmbito do projeto habilitar, mas que prevê outros tipos de colaboração. Eu queria também deixar aqui já este desafio, que é simultaneamente um desafio à Universidade de Aveiro e um desafio à Misericórdia, no sentido de encontrarmos outros acordos, outros projetos em que possamos colaborar. Nós estamos absolutamente disponíveis para isso. O acordo no âmbito do projeto habilitar é um acordo que eu julgo que pode servir ambas as partes. Falando daquela que eu conheço melhor, que é a Universidade de Aveiro, o tipo de colaboração que prevemos, ele enquadra-se na nossa missão de duas formas. Por um lado, na colaboração com a comunidade, que é desde sempre um desígnio da Universidade de Aveiro. A Universidade de Aveiro é, aliás, conhecida pela relação que tem, não apenas com as empresas, mas também com as instituições da região, e, portanto, enquadra-se desde logo aí, mas enquadra-se também no esforço que estamos a fazer de proporcionar aos nossos estudantes um contacto cada vez mais próximo com a realidade do mundo de trabalho. E isto também está aqui presente ao permitirmos que através deste acordo, darmos um enquadramento para que os nossos estudantes possam fazer estágios, possam fazer projetos, possam fazer dissertações ou teses com temáticas que estejam associadas àquela que é a missão da Santa Casa e, em particular, do projeto habilitário. Portanto, também por aí estaremos a cumprir a nossa missão e fazê-lo com enorme gosto. E, portanto, eu tenho a certeza que vai ser um acordo proveitoso nesta questão dos estágios, na questão dos projetos, na questão das teses e dissertações, mas que também pode ser alargado a questões como a promoção de projetos conjuntos e a obtenção de financiamento para esses projetos. Na questões relacionadas com a divulgação científica e com eventos científicos que possam interessar a ambas as partes e também questões que tenham a ver com a formação dos funcionários que lidam com as crianças no âmbito habilitário. Portanto, este é o propósito do acordo que vamos assinar. E ficamos à disposição de todos para novas ideias e para novos desafios que possamos abarcar juntos. Muito obrigado.